E a excitação, vamos ver, eu não usei essa expressão, que a excitação é algo que me incomoda. Não usei a palavra incomodo, porque eu não ando incomodado com nada. Em primeiro lugar, os seus vereadores não tomaram aquilo que eu disse, não respeito a nenhum de vocês os quatro. Como sabeis, não li, e se vocês já emitiram algum comunicado vosso, eu não o li. Não sei de posições vossas sobre esta matéria. Falei de partidos políticos. Estamos à espera do acordo. Pronto. Então, mas estou bem informado, não é? Estou bem informado. Falei dos partidos políticos que já tomaram posição. Partido Socialista, Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Foi quem já tomou posição e toda a gente o sabe. E o PS. Ah, e o PS tomou posição hoje, exatamente. Mas esse num outro sentido, num sentido diferente do sentido dos outros. Mas pronto, vejam que o PSD, que até é um partido que fala pouco em termos de comunicados, pronto, decidiu, no seu alto critério, fazer um comunicado sobre isto. E o comunicado não é exatamente para a Câmara, é mais para quem, para os tais três partidos que se puseram a dizer coisas, algumas, de facto, desbragadas do seu próprio contexto. Nós lemos comunicados de alguns desses, alguns pedaços deles, e diz, mas esta malta foi sempre a favor disto, ajudou-nos a fazer o PAN, quer isto muito aprovado, não foi isso que a gente andou a gerir. Não foi mesmo. Aliás, o mais chocante é o do Partido Socialista, e julgo que isto não tem nada a ver com a saída do Presidente da Conselhia, que por visto sai por questões de natureza pessoal, que obviamente todos respeitamos sempre, sejam elas quais forem, mas ouçam, eu acho que toda a gente se lembra do comunicado do Partido Socialista a desancar, da Comissão Política, a desancar forte e feio no PAN. Não sei se lembram que a única reunião pública em que o Presidente da Conselho do Partido Socialista aqui esteve connosco a reunião toda, foi exatamente a reunião do dia 31 de março de 2015, quando aprovámos o programa. E que tinha no dia anterior emitido um comunicado a dar duro no programa. E agora vem-se dizer triste e preocupado, desculpem lá, mas isto não faz qualquer sentido. Isto é um absurdo, isto é atentar contra aquelas lógicas básicas da coerência, da seriedade política, como é evidente. E nós temos memória, toda a gente tem memória, embora às vezes dava jeito que a comunicação social até tratasse, pusesse assim, como fazemos antigamente nas obras, o antes e o depois. Tem graça, porque de facto, eu quando li aquilo, eu disse, eu não acredito nisto. Foi a minha campanha. O Bloco e o PC, pronto, têm aqui uma atitude mais respeitável, sempre foram absolutamente contra isto tudo, mas vêm aqui tomar uma atitude que, enfim, é, eu diria, mais coerente ou menos incoerente, mas também num sentido que se lê aquilo e dizem, esta malta era a favor desta nossa opção, que até parece. Até parece. Ou então o Partido Comunista que vem candidamente dizer para a gente alterar a lei quando são eles hoje. E o Partido Comunista, além de mais, é talvez hoje o grupo parlamentar, como o grupo parlamentar dos deputados que lá tem, mais capacitados na área do poder local.